tarará. Eu sou uma bicha. Da da dum da dum da dum da da ti ti ti. Tarará. Vamos tocando esse BG do caralho até o som ficar legal. Fica legal. E aí, turminha? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, estamos de volta. Peraí. Caralho, o cara entra correndo pra gravar o podcast e não arruma a mesa. Deixa tudo largado. 16 de janeiro de 2009. Feliz ano novo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year pra você, meu querido. Meu menino. Meu rapazola. Meu senhor de idade avançada. Minha menininha serelepe gostosinha que sumiram elas. Não tem mais nenhuma. Tem só umas veiacas aí dando bola pra mim, mas eu não quero veiaca. Quero menininha, porque menininha é muito mais gostoso. Muito mais carninho. E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo legalzinho? Oi, tudo bom? Tudo legalzinho? Agradecendo a todos pela sua audiência. Audiência comprovada de 3 pessoas. O mundo! Estou sendo ouvido pelo mundo! Eu mal me aguento. Eu mal me contenho de felicidade. Quero agradecer a todos os que estão participando. O Yoko, o nosso considerado. Hitchan, no mar. O grande Kioff, o Sr. Kamen Rider, o Balzento, não esqueça de você, Balzento, Max, o Dark Sade, o João da Silva, o Márcio, e aos anônimos que aparecem aqui no podcast e deixam seu recadinho aqui para a preta velha fedorenta. É, tá foda. Meus amigos, vamos começar hoje o podcast com uma intrigante continuação do podcast anterior que eu falei de fanzine. Eu me lembro que o Iabo disse certa vez para não fazer fanzine, né? Não faça fanzine. Não, também não, né? O Iabo é idiota. Tem grana, mas é um idiota. Porque o fanzine, da maneira como está sendo colocado atualmente no mercado, tá errado. Essa visão de fazer o... Tem esse cigarrinho bom. Pronto, apaguei. Agora posso conversar com você direito. O fanzine como está sendo feito atualmente está errado. Você que pega o seu fanzine e joga lá seus negócios, está errado. Porque como nós dissemos lá no nosso blog, o zerobertopress.wordpress.com, falta planejamento do nosso autor, né, para o autor amador, para ele não simplesmente jogar as coisas que ele quer no papel. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, você tem que ter o planejamento. Mas como é que você começa esse planejamento? Olha, eu dou receitinha de bolo. Dou receitinha de bolo porque o pessoal é burro. A gente fala, mas o pessoal é burro. É burro porque ele vem de uma condição de... Uma condição em que para ele desenhar para os outros é o esquema. Então o que acontece? Ele faz o fanzine para ele. Pode até ter um bom traço, pode até ter um bom desenho, uma boa arte final... Tira xerox, vai vendendo para os amigos, só que isso não leva a nada. Porque o planejamento do carinha não inclui ele vender esse fanzine agradando o leitor. É ele chutando, né? É ele praticamente chutando. Ou nos casos mais extremos, daqueles desenhistas fracassados que erraram, que deram um momento lá no governo do governo. Então, estou ficando louco, um tempo lá no mercado dos Estados Unidos. Ele conseguiu. Publicou lá, dá para fazer fanzine, também está errado. O fanzine é uma importante ferramenta de divulgação do seu trabalho, mas não só como ilustrador. É bom sempre lembrar que o quadrinho no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, ele é feito de 2 elementos, basicamente. Tem o terceiro, que é o papel, né? Mas são 2 elementos, basicamente. É o desenho e o roteiro. Desenho e o roteiro. Se você não coloca o desenho a serviço de um roteiro, você está fazendo merda. Você está fazendo porcaria. E eu vejo os fanzines da molecada que faz mangá. A maioria está emulando o seu mangá querido. Está fazendo de conta que está fazendo mangá. E pode até fazer um desenho legal, como foi a Denise Akemi, que fez uns fanzininhos bacaninhos. Mas a base da brincadeira não funciona. Não funciona porque simplesmente ele não tem um roteiro. Ah, mas o que é roteiro, Roberto? Roteiro é você pegar um personagem e descrever o que está acontecendo. A criação de personagem, a criação do personagem é a parte mais fundamental, mais essencial da história em quadrinhos. Você pode, atualmente, você pode pegar uns caras que desenham absurdos, né? Você vai no mercado gringo, na Europa, no Japão, na Ásia, você encontra um pessoal que desenha um absurdo, anatomia impecável, acabamento fodido, pinturas digitais absurdas, ou mesmo pinturas tradicionais fantásticas. Mas, meu, se você não tem um personagem atrás, está só ilustrando um negocinho, uma coisinha. Eu vou citar um exemplo para você de desenho ótimo e roteiro fajuto, que é o nosso considerado Samuel, lá do Dinamite e Raio Laser, né? Que ele devia ouvir o nosso podcast para tomar uma chapuletada nas orelhas. O desenho do cara é ótimo. O acabamento quebra um galho. Mas a concepção do personagem Dinamite e Raio Laser é capenga, porque ele não estuda roteiro, ele não estuda criação de personagem, ele não estuda nem narrativa direito. Ele pode até quebrar um galho na narrativa, mas a conceitualização, a concepção do personagem é fajuta. É ele fazendo para ele. Isso rola com todo mundo que mexe com quadrinho. O camarada começa a fazer do jeitinho dele e quebra um galho. Você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Só que a conjuntura do nosso país, a situação do nosso país, o mercado não vou dizer, o autor nacional só sabe desenhar. Isso é perigosíssimo, né? Isso é uma desgraça, porque como você sabe, nós trabalhamos com quadrinhos, que mexe com quadrinhos, é uma indústria. Ah, Zé Roberto, o que é uma indústria, Zé Roberto? Ai, Zé Roberto, o que é uma indústria, Zé Roberto? Olha, a indústria é o seguinte, você já viu aqueles documentários sobre a Ford, né? Aquele nos começos, né? Bem nos primeiros anos da Ford. O que era? Era um camarada puxando uma carcaça, aí vinha, né, aquela parte de baixo do chassi do carango. Carango, nossa, eu sou tão moderno também. Ele vai colocando, aí vem a turma, vai colocando peça, e coloca peça aqui, coloca peça ali, coloca motor e coloca não sei o quê. E era um peão puxando, e o cara cronometrando. Não, tá lento, vamos fazer mais rápido. Aí colocaram aquela linha de produção. E até hoje você vê nos comerciais das montadoras, aqueles braços mecânicos fantásticos que vem e traz a porta e cleque, vem o robôzão e tchum, tchum, tchum, daquela soldada furiosa. Quadrinhos são a mesma coisa. Histórias em quadrinhos da sua Marvel, da sua DC, da sua Meribérica. Na Meribérica, até Meribérica também serve. Tudo é indústria. E a conceitualização dos quadrinhos no Brasil é indústria. Você segue uma linha de produção. Porém, como toda linha de produção industrial, chega uma hora que o maquinário se torna obsoleto. E nos quadrinhos, o autor, o ilustrador, o desenhista, que seja, ele se torna obsoleto. Ele perde o período dele, né? Vamos pegar lá, por exemplo, Steve Ditko. Desenhão muito bom, né? Fantástico, desenho bacana. Mas ele se tornou obsoleto. Já entrou um outro no lugar. Quando passou aquele período de vida útil do desenho dele, ele se tornou obsoleto. Inevitavelmente, o próprio Ivan Reis, né? Todo mundo fala, Ivan Reis, tá desenhando pra caralho, pô, não sei o quê. Ele vai se tornar obsoleto. O Deodato, né? O Deodato passou numa pindaíba louca, desenhando unha pelada, não sei o quê, mas ele tava, estou voltando. Você está pegando uma máquina velha, um chassi velho, um motor velho, recauchutando, reciclando e quebrando um galho. Para ele funciona assim. Mas o problema, de novo, ele vai estar caindo naquele esquema de ser descartado com o tempo. Negada, é inevitável. Mesmo o Will Eisner, que desenhava absurdos, o próprio tiozão vai pro brejo. Ele vai pro brejo logo, logo, e não tem jeito. Não tem jeito. Não que o traço dele seja bom, seja ruim. Não, não é isso que importa. Ele vai pro brejo. O próprio Bernie Wrightson, que eu coloquei aí no podcast, no meu blog, né? Que podcast do caralho. Um dos maiores, é um ilustrador absurdo, mas ele tá foda. Ele não consegue mais fazer Marvel, não consegue fazer mais DC. Ele ganhou a grana dele, beleza, tal. Ou o fantástico Alex Nino, aquele filipino, né? Você vê o desenho do cara, é fantástico. Se não um dos melhores ilustradores de todos os tempos. Também data, fica datado. Ele não consegue. O que vai ser dele? Plano B. A minha patroa, na sua inteligência oriental e sua sagacidade japonesa, ela falou pra mim, né, ontem, e que me inspirou a fazer o podcast de hoje, falou: esse pessoal que faz quadrinhos não tem um plano B. Não tem um plano de, né, de quebrar galho, de sair. Não, ele só quer desenhar. Foi o mesmo que o Ivan Reis falou, né? Eu não quero fazer personagem, eu quero só desenhar o meu aqui, quero fazer quadrinho, foda-se. O próprio Eric, um conhecido nosso que está lá no meu Orkut, que desenha para os gringos, vende os seus desenhos para os gringos, inevitavelmente ele vai ter o momento dele de ser descartado. Ah, mas como que isso acontece, Zé Roberto? Porra, aqui no Brasil também acontece. Cadê o Shimamoto? Que fazia lá pela Spectra aqueles desenhos bacanas e tal. Já era. Cláudio Seto, falecido, também mesma merda. Malagora, puta, Malagora nasceu morto, né? Não dá certo. O desenho dele já, puta merda. Faz 10, 20 gibizinho. Aí, ícone, o mestre que parou de desenhar, né? Você vê, é um culto que rola a velharia. Mas a indústria não para. A indústria está sempre progredindo. O Tezuka teve um momento que o desenho dele parou de ser publicado. Parou, porque o traço dele, muito bacana, muito bom, ficou datado, ficou daquela época, ficou antigo. Aí tiveram que, inclusive, passar para outros caras desenharem os personagens dele, porque o mercado, o leitor não aceitava mais. Porque a concorrência vai enfiando coisas, né? Vai enfiando produtos novos, novos desenhistas, novos produtos, muda tudo e aí não tem pra ninguém, cara. Não tem pra ninguém. E o autor nacional, ele se fode. Porque ele vem dessa conjuntura de fazer, não, eu vou fazer do meu jeito, eu quero desenhar pra Marvel. Eu quero desenhar para Marvel de qualquer jeito. E o cara move céus e terra, sacrifícios, ele gasta dinheiro, ele aprende inglês, ele sua camisa, entra numa escola de periferia qualquer, ou então ele é autodidata, ele cai ali no Elcio de Carvalho da Mitos e manda trabalho pro Art Comics, que eu até duvido que exista Art Comics, né? Porque é o Elcio que manda a turminha pra lá, ele tem um agente lá, manda pro cara, o cara recebe uns testes, se for aprovado vai desenhar pros gringos, aí é a glória da bichona, ai a glória do autor nacional, eu vou me sentir completamente, ai eu sou realizado, ai punheta, bate punheta, ele vai se sentir, mas a vida do cara é essa, o que se pode fazer, né? Porém, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, o tempo de vida útil do autor nacional é curtíssimo. É um período de 3 a 10 anos, no máximo, colocar assim, no máximo. Aí, ó, acabou. Vamos citar o grande Emir Ribeiro, né? O mestre, o desenhista da teta murcha, da bunda gorda, da mulher disforme. Ele publicou nos Estados Unidos, lançou uns negocinhos pelo Deodato. Ele foi aquele, né, o sidekick do Deodato, né? Ficou ali fazendo, ganhou seu dinheiro e pereré. Que ele tá publicando os gringos? Não. O que ele tá fazendo agora? Fanzine, vivendo de negocinhos, dos rolinhos dele, fazendo gibi. Meu, o fanzine, ele foi distorcido no país, né? Vou te dizer como é que funciona o fanzine no Japão, onde eu morei. O fanzine é assim, né? Até conheci um camaradinho japonesinho que trabalhou lá, que fazia fanzine. Ele usava o fanzine pra vender. Vender o quê, Roberto? Vender o quê? Vender o trabalho dele. Ele faz, por exemplo, uma excelente anatomia, um excelente acabamento, uma computaria. O fanzine hentai, né? O doujinshi. O doujinshi hentai, o camarada coloca ali o melhor dele. Aí ele vai numa Comic Cat, né, daquelas super convenções, e vai botar lá o zininho dele, ele roda, porque imprimir no Japão até hoje é barato, aqui é absurdo. Se você for rodar 100 fanzininhos, é uma nota louca. Ah, não é, no Japão não é barato, você pá, você rodou. Aí você leva isso lá, na Comic Cat, que aliás não se paga, o autor não paga para colocar o trabalho dele lá, isso é pouco divulgado, né? Eles incentivam exatamente isso. Para os autores mais assim, renomados, tem uma tabelinha, tem uma graninha, mas é ninharia. E aquele puta ambiente aí ganha dinheiro no quê? Na entrada. Aí o camarada bota o livrinho dele lá, bota o zinezinho dele lá, tal, faz uma puta de uma capa caprichada e vai vender esse, trabalho dele, vai vender umas ilustrações, ele se vende, mas ele não se prostitui. É diferente de você pegar e sonhar e desenhar pra Marvel. Todo mundo quer desenhar pra Marvel. Todo mundo quer desenhar pra DC Comics. Mas, diferente do autor brasileiro, o autor japonês quer desenhar na DC, quer desenhar na Shogakukan, na Kodansha, quer desenhar numa puta editora, mas pra ganhar dinheiro e fazer fama. Esquece aqueles papos que você lê nas revistas e naqueles sites de fãs. Não, a visão do camarada, ele quer entrar lá porque ele vai ganhar uma grana louca. Ele vai colocar gente para trabalhar, ele vai montar equipe, ele vai criar o personagem dele, ele vai ter a história do personagem dele, ou o personagem dos outros, ou grandes alegrias, como é o caso do Toriyama Akira. Vai chegar uma empresa de brinquedo e falar para ele: olha, tem um espaço na revista aqui, você não quer desenhar pra gente? Vamos lançar aqui o Chrono Tiger, por exemplo. Você não quer desenhar? Você tem um character design bacana, desenha o character design e faz a historinha lá. Do caralho! E dinheiro vindo! Agora você pega, por exemplo, o Ivan Reis, você chega pro Ivan Reis: olha, você não quer fazer uns personagens? Ah, não, ei, você tá louco? Eu não quero encheção de saco, não, eu quero desenhar pra Marvel. Eu sou bom. E o autor nacional é arrogante pra caralho. Mesmo o fanzineiro mais peba, mais fedorento, o fanzineiro mais chulezinho, ele já se acha a reencarnação do Will Eisner, né? Eu não canso de citar o cara que eu conheci, um paulista que mora na Bahia, o Estúdio Fúria. Meu, eu troquei uma ideia com o camarada, virei pra ele: meu, isso tá errado. Meu, na boa. É, a turma acha que eu tô querendo zoar com todo mundo, como diz o pessoal aí, que eu quero acabar com o quadrinho nacional. Não, eu não quero. Eu quero que a coisa melhore. Porque eu quero ter o que ler, eu não tenho o que ler, puta que pariu. E minhas filhas, meu filho, não, também não tem o que ler. Só tem ler pra Mônica e Cebolinha e Asterix, que é a minha coleção velha, que foi completamente destruída. Só tem isso. Cadê o autor nacional? Aí você fala com o Estúdio Fúria, porque o fanzineiro é a semente da criação, né? É a semente, você vai dizer: meu, isso aqui tá uma merda. É um desenho tosco, é um desenho podre. Ai, mas eu vendo. Aí já vem o imbecil, né? Ah, mas eu vendo, eu levo na editora, no evento tal. Eu boto lá 600 exemplares, eu vendo tudo. Mentira. É a mentira que ele conta pros amigos dele, pra turminha dele, pessoal do fandom. Na papeta velha não cola. Fala: porra, bicho, tenho 20 e poucos anos de mercado, trabalho com publicação. Você vai entrar essa conversa na minha cabeça? Não vai. Aí o camarada vem com aquela merda: ai, que vida pra caralho, que não sei o quê, que tá bom assim, que tá bom assim. Eu falei: meu, olha que cabeça pequena. Olha que mentalidade microscópica terceiro mundista do caralho. Como é que esse cara vai pra frente? Ele não vai pra frente. Por quê? O velho BK tem uma premissa muito simples, que é baseado no enfio, né? A ideia, o desenho tem que ficar subserviente à ideia. Se você tem uma ideia vagabunda e você trabalha com um desenho mais ou menos, ainda será se um desenho mais ou menos a serviço de uma ideia vagabunda. Ou então um puta de um desenho do caralho, né? Como é o caso lá do Marvel Zombies, né? Um desenho absurdo, mas uma ideia ridícula. Mas funcionou para os gringos. Os gringos encheram o cu de grana, porque é aquela mentalidade evangélica, o medo do final do mundo, o fim do mundo, tanto que a Record passou lá os filmes de zumbis e mortos-vivos do Romero. Deu uma audiência do caralho, bateu a Globo. Porque o pessoal tem aquele pensamento subreptício do medo do final do mundo, do final dos tempos. Aí vem aquela maluca, né? Uma mulher que lança umas apostilas de anjos e ganha dinheiro pra caralho. E anjos, essa é a mitologia católica, né? Mas o autor nacional não tem disso. Esse moleque do Estúdio Fúria tá fazendo o quê? Ele pra ele. Esse é o erro, né? Ele faz o quadrinho dele pra ele. Se o leitor gostar, mero acaso. Esse é um dos cânceres da mentalidade do autor nacional. Ele tá fazendo dele pra ele, pros amigos, no máximo. Terceiro mundo do caralho que é isso. Enquanto o molequinho lá do Japão que eu conheci lá em Hiroshima, ele fazia o zinezinho dele pros outros. Claro que ele se divertia, ele curtia, mas ele, a mente dele estava direcionada para os outros, para ele continuar subindo na escala, né? Aqui não, aqui você pega o camarada, você manda o desenho dele, vai pro Art Comics, é aprovado, vai pros gringos, desenha pra caralho, toma chapéu, toma problema, entrega, sacrifica sua vida, ganha um dinheiro, ganha. Ganha uma grana, ganha. Mas essa mamata acaba. E o que vai ser dele quando essa mamata acabar? Nós discutimos isso, né, senhores? Nós discutimos isso. O final do camarada é voltar pro Brasil e dar curso de quadrinho, porque ele não tem o que a minha senhora falou de plano B. Né? O camarada não tem um plano B. O plano B do Emir Ribeiro é aquela punheta eterna em cima de um personagem vagabundo. Esse é o plano B? Ah, acabou, não quero mais nada. E se nós considerarmos ali, qual é o plano B dele, né, do Eri, né? Qual que é o plano B? Não tem plano B. Ele é nada, né, aí. Isso é uma mentalidade vagabunda. É uma mentalidade vira-lata. Porque o brasileiro é isso. O brasileiro, ele é um vira-lata que acha que é um pastor alemão, que acha que é um cocker spaniel, que acha que é um super dog, um pitbull, puta, sou malvado pra caralho, mas é um vira-lata ceboso, que é usado pela máquina, né? Ele é usado pelo sistema, ganha seu dinheirinho, mas depois ele vai, bota o saco dele lá em cima. Eu não conheci um cara que publicou lá fora que não fosse um filho da puta arrogante do caralho. Eu conversei com muitos desses caras, o próprio Cariello, que eu conheci quando ele morava num kitnet na rua Santo Amaro. Tinha a mulher dele, o kitnet dele era uma... Não sei se eu contei pra você, mas vou contar de novo, porque eu gosto de contar isso. É bom falar mal dos ídolos, né? Ele tinha lá o colchonete dele no chão, a prancheta de desenho, o irmão dele nos Estados Unidos, desenhando pra caralho, e trampando numa pindaíba louca, e pai, grana e tal. Hoje ele desenha, que é um absurdo, mas ele tá publicando nos States, negão? Não, tá dando curta de quadrinho, né? Curso de quadrinho é a sepultura do autor nacional, né? É o final de carreira. É o final de tudo. Ele vai dar curso de quadrinho porque ele tem a graninha dele. Ele já tá com o pezinho de meia feito? Não! Ele fez pé de meia? Não. Ele juntou mais ou menos uma grana, ficou num status quo, mas ele para dar curso de quadrinho porque ele não gerenciou o bolso dele, né? Ele não gerenciou. Você vê as fotos dele, desses caras falando no Omelete, HQ Mania, no Bigorna. O Bigorna é o site mais corrupto de todos, né? Já vou falar mal do Bigorna. O camarada vai. A foto dele tá lá sentado assim, né? Uma prancheta cheia de material de referência pra caralho. E não sei o que. Se desse pra virar a câmera, mostrar do outro lado, você vê aquela puta chiqueira do caralho, né? A geladeira vazia, conta pra pagar, a roupa do cara pequenininha. Mas ele faz uma pose que é foda, né? E você quer isso, meu caro amiguinho que faz quadrinho? Você quer isso? Agora você pega esse cara do Estúdio Fúria, outros fanzineiros por aí, eu me acho pra caralho. Você acha que esse cara vai publicar algum dia? Capaz que publique. Claro, porra, eu publiquei. Bicho, presta atenção no que eu vou te dizer. Sérgio Peixoto Pinto na Silva, ele publicou. Ele publicou uns 2, 3 gibizinhos, mas publicou. Qualquer um publica, não há mérito nenhum de você publicar. Não publiquei nos Estados Unidos. Meu, não há mérito nenhum nisso. Tira essa merda da sua cabeça. Eu publiquei no Japão. Não necessariamente quadrinhos, mas eu publiquei uma revista no Japão, pelo Guia Nikkei, né? Que era de lançar pela região de Saitama, Casa do Caralho lá. Agora não tem mais. Que vantagem? Que isso traz pro ego do cara? É tudo, né? Porque o autor nacional, ele sobrevive de ego, né? Ele não é um cara humilde. Ele não é um cara assim, né? Que sabe das suas limitações. Não, ele se acha pra caralho. Aí você vai na Quanta, na Abra, é pior ainda. Aparece lá um fudidão, né? Nossa, os moleques já ficam em volta. Caramuru, esse cara é foda. Ah, ele é muito bom. Eu não vou citar nomes, mas tem lá um pica-grossa, né? Que eu não vou falar mal dele, porque daqui a pouco eu quero conversar com ele. Se rolar, beleza, né? Mas eu não vou falar mal dele. Então ele vai lá e vira aquela paparicação. Aí o mestre chegou. É a mesma coisa com a CQB e muitos desses desenhos nacionais com o Emir Ribeiro, né? Ah, o Emir Ribeiro, eu não curto o roteiro dele, mas nossa, ele desenha bem o caralho. Como é que se pode enaltecer o fracasso? Como pode? Não, mas ele tentou. Porra, ele tá na batalha, e não faz nada. Qualquer fanzineiro japonês, você vai no sitezinho dele, que é hospedado no GeoCity, porque ele é pobrezinho, pobre entre aspas, né? Ele tá hospedado no GeoCity, tem lá tudo bacaninha, tem lá as imagens dele, demonstrativo, biografia, blá, e tem os fanzines que ele publicou. Você pega o Emir Ribeiro e não tem nem site. Você pode chamar aquilo de aquelas porcaria que ele faz de site, aquela sujeirada de site, é foda. Não tem amostra de imagem, não tem proposta de trabalho, e tem a produtora de vídeo dele que não fez um filme de merda. Fez um filme aí, né? Mas ninguém conhece. Ele não digitaliza essa merda, não bota no YouTube, não põe a amostra, não vende. Ah, porque meu barato é desenhar. Meu barato só quer ficar desenhando, fazendo fanzine. Não tem uma... Eu perguntei pro nosso amigo Lionel, o Bauzento, lá do Baú de Jogos. Pô, por que vocês não põem seus nomes de verdade, hein, seus viados? Eu perguntei lá pro Bauzento, pô, qual é que é a bibliografia do Emir Ribeiro? A única fonte de referência confiável que eu... Não, puta, confiável, inconfiável, é o Blank. O Blank vira pra mim e fala que o cara vende 1000 exemplares por mês. O Blank é um doente mental, né? É um xarope. Não vale, não dá pra se referenciar ali. Como é que o cara vai... O Bauzento não respondeu pra mim, eu acho que nem ele sabe. Porque não tem... Você não tem a biografia do camarada, você não tem a listagem das publicações que ele fez. O fanzineiro japonês, molequinho, ele tem, não, eu já fiz isso, é pouco não, mas é um começo. Olha, já fiz 3 publicações, tá aqui meus fanzines, e como o mercado lá é bastante amplo, ele vai vendendo o fanzininho dele devagarinho, vai ganhando uma grana. Não, aqui o Emir, o grande mestre, que todos esses palhaços desenham aí, faz aquele traveco horroroso da Verta, merdola, desenha aquela porra do caralho, lá, todo mundo desenha, então, e não publica nada, cacete! Ou então lança um álbum na vida, outro na morte, que ele não sabe nem o que é ISBN, SSN, ele patina, ele se banhando. Ah, eu quero fazer minha... Olha o exemplo, né? Eu comentei com um amigo nosso, comento com você. Nós somos exemplos uns dos outros. Quando o camarada começa a expor as suas ideias no mundo, tem outro que tá de olho, porra, esse cara falou um negócio legal, vou fazer isso. E por isso que eu vou contra o Emir Ribeiro, porque ele é um exemplo negativo. Não, mas ele tá com inveja. Não, não inveja o caralho. Porra, vai se fuder, vou ter inveja de um camarada desse, tá louco? Você bebeu, mano. Porque não tem cabimento, todo mundo fala desse cara e ninguém não rola nada. Eu vou lá nas livrarias, eu passo, não tem um puto, você vai no submarino, do jeito é lá, Velta. Aparece lá um gibizão, você vai clicar. Ah, em falta. Nossa, deve ser um sucesso do caralho, né? Que tá vendendo tanto. Você vai na falecida Comics, tinha lá, né? Que puta, Comics tem que fechar mesmo. Gibi caro pra caralho. Gibi de R$140, tem que fechar mesmo. Fecha essa merda. Fecha essa bosta. Porque os caras tão ricos, né? O Franco de Rosa e o Carlos Mano tá uma ótima, especialmente o Carlos Mano, tanto não, então fecha essa merda, chega de gibiteria. Aí você vai lá procurar o que tem de Velta, não tem nada. Ou quando tem aquela pilha imensa, como eu já vi lá na Devira alguns anos, já vi aquela pilha um palmo de altura, assim, acho que o Emir jogou tudo que ele tinha ali, né? Aí vem os camaradas, vem aquela turma do oba-oba, não, porque ele é o mestre, que ele é batalhador, vem lá o Bigorna dar prêmio, vamos dar prêmio, porque o Bigorna é o Aloir Pacheco, né? O Aloir Pacheco era da Brainstorm, que tinha a editora Brainstorm. E o Aloir, ele é puxa-saco mesmo. Ele tá o quê? Ele faz o quê? A patotinha dele. O mercado de quadrinhos no Brasil, os desenhos, são patotinhas. São grupinhos. É turminha que se junta pra bater palma um pro outro, né? Parece aquele prêmio colunistas, né? Aqueles prêmios de publicitário. É a punheta de prêmio de um premiando o outro. O HQ Mix é a mesma merda. É mano premiando mano. Tem prêmios de sérios por aí, capaz que tenha, mas eles são irrelevantes, eles são inúteis, porque não acrescenta nada. o próprio lá, o Samuel, estava concorrendo a um HQ Mix, a ganhou um outro cara que faz um desenho de merda, um pantera gay, musculoso, que puta bosta do caralho, que puta merda, o Samuel dá de 10 a 0 no camarada em criatividade, originalidade, arte final, tudo. Não, mas eles vão botar humano, eles vão botar o camarada, e eu sei, porque eu vi quando fazia a votação do HQ Mix na Gibiteca Municipal em Fio, eu via como é que os caras falam, não, esse aqui serve, esse aqui não serve, esse aqui é legal, não, esse aqui você não põe. Ai, então por que que eu vou confiar nessa porcaria? Por que que vai valer a pena? Porque é o deslumbre, né? O autor nacional é carente, é um menininho carente que em casa o pai dele dá uns tapas na cara, até procurar emprego, seu vagabundo, maconheiro do caralho. Foi o que aconteceu com o Alexanders, né? Que foi dizendo para os Estados Unidos, a família dele detestava. Que merda! Isso não dá dinheiro. Mas ele, com mulher grávida nas costas, teve que correr e batalhar. Qual é o resultado dele agora? Não desenha nada, não vai dar curso de quadrinhos. O fanzine tem essa função, né? É levar adiante o teu trabalho. Mas, infelizmente, não se tem a noção de como funciona a indústria. É a coisa mais louca do mundo, né? Você é um operário que entra numa fábrica e não sabe como é que funciona a fábrica. Mesmo aquela... terceiro mundo, né? A mocinha que trabalha na Arno, lá na Santa Cruz, que ela vai lá montar um liquidificador, você tem um curso lá na Arno que ensina você as partes de como funciona o liquidificador. Não só para ela montar direito, mas se de repente ela for para uma outra empresa, ela já tem uma formação. É uma formação técnica, entre aspas, né? Eu nem sei se a Arno dá mais esse curso, mas tinha. Você tem que aprender a mexer na máquina. Porque para a indústria é interessante. Não, aqui, como você não tem indústria, você tem esse monte de curso peba vagabundo que ensina o moleque a desenhar, que vai para onde? Ah, você pode ir para... É que nem a merda que aconteceu comigo quando eu fiz lá o Rádio Oficina, que é o curso de locução, de produção de rádio, que eu fiz, do grande tesão, não, fui lá, fiz. Tal, não sei o quê, o professor virou na primeira aula e falou, olha, não tem emprego no mercado. Ah, se fuder, né, bicho? Você massacra o sonho do camarada. Não tem emprego, se quiser vai para o exterior, vai do interior, se vira, bereré, bereré, bereré. Eu fui indo, parei. Falei, ah, enfia no cu essa merda. Não, porra, que barato é esse, né? Mas o pessoal chega na história, não, fazer quadrinhos, não, eu quero fazer quadrinhos. Chega na escola, numa escola por aí, não, eu quero fazer quadrinhos. Ah, não tem mercado. Se quiser, só dos Estados Unidos. Porra, eu já mato o sonho. Mas na propaganda, história em quadrinhos, aprenda a fazer história. Mas chega lá, não tem emprego. Você vê como são... o camarada que já faz isso... É de uma grande escola aí, hein? Eu falei qual foi aí agora há pouco, depois você vê. O camarada faz isso, chega lá e não tem... Porra, e aí? Porra, o cara já vem de uma situação de carência de informação. Chega lá, já dá um banho no sonho dele. Beleza. Se de repente ele consegue pagar tudo aquilo... Ah, então vou ser ilustrador. Aí ele vai ser ilustrador, sabe o que vai acontecer? Ele vai desenhar muito bem. Vai aprender, vai pagar um curso caro. Quanta e Abra são cursos caros, especialmente a Quanta. Você sai lá com um nome, com uma respeitabilidade. O Marcelo, né? O Marcelão Campos tá lá, tal, aquele deslumbre do Marcelo Campos. Ah, tudo é bom, tudo é legal, tudo é muito bom. É pra ele, tá bom com o dinheiro que ele ganha, né? Aí eles vão pegar o trabalho da turminha, os melhores, e vão levar para pro mercado. Só que aí ele vai cobrar comissão, né? Você vê que é um esquema bem de exploração mesmo, né? De sacanagem. Né, o autor nacional leva no cu o tempo todo, mesmo essa turminha que faz Abra, Quanta e sei lá outras histórias, como é que é? Propaganda e marketing nem tanto, né? Não é por aí não, né? Não tem essas putarias. O pessoal já toma no cu, material é caro, material de desenho é caro, uma caneta de nanquim boa é uma nota, papel de qualidade é uma nota, computador também é caro, tudo é caro. E o moleque vai o quê? Vai o pai vai bancando. Ou então eu conheci um carinha que era, trabalhava de office boy e fazia curso de quadrinho, pagava com todo o saláriozinho dele, pá, pá, pá, pá. O sonho dele era desenhar nos Estados Unidos, olha o outro também, né? Só que conversando comigo ele já se tocou, falou, opa, é a mesma coisa que você está se tocando, opa, peraí, eu vou enfiar minha mão nessa cumbuca, você tá louco? O que ele fez? Ele começou a direcionar a carreira dele para o que interessa ao podcast de hoje, né? Vamos chegar ao ponto que interessa, o personagem. Ele começou a fazer umas coisinhas pra ele. Ele tá casado, tem esposa, tem filho, é um camarada muito legal, tá aí no podcast. No podcast não, tá no blog, ele aparece de vez em quando, dá uma olhada, mas ele trabalha muito. Trabalha pra caralho, não dá tempo. Mas ele faz as ilustrações dele, faz os negocinhos dele, tal, mas... Meu amigo, ele não é besta. Ele tem um projetinho dele por fora. Ele mal se aguenta, porque não sobra tempo pra ele fazer isso. Porque é trampo pra caralho, mas ele tem um projetinho, um plano B. E aí é o que eu falo pra você, não é o plano B que você tem que ter apenas. Você tem que ter um projeto B. Porque desenhar pros outros é fácil. Eu consigo, você, qualquer um consegue. Ah, mas tem que ser bom caralho. Não, você tem que saber dominar a técnica. Ah, isso não é ser bom? Não, isso não é ser bom, isso é ser técnico. Bom é o camarada que domina a técnica e domina roteiro. Eu tristemente, essa é foda, eu tristemente falei ontem com um autor nacional que desenhou nos Estados Unidos, não vou citar o nome dele, vai ser passado no meu Orkut e tá papeando lá, né? Ele me mostrou o personagem dele, porque ele não consegue mais desenhar aqui, né? Ele tá sem trampo, tá sem trampo. Sabe o que é ficar sem trabalho? Ele não consegue desenhar nos Estados Unidos. Deixa eu ver o trabalho dele. Lógico que ele não consegue desenhar. O desenho dele parece um John Buscema, um pouco melhor trabalhado, né? Mas é um John Buscema. Você acha que o mercado gringo quer o John Buscema? Não, não quer. O mercado gringo quer mangá. O mercado gringo quer coisas mais realistas, tá puxando coisas da Europa, aquele Wolverine saudade, aquela merda, aquele gibi horroroso. Puta desenho do caralho, mas é europeu. Os gringos vão pegando toda a parte, a máquina vai naquela direção, né? Tudo bem, que seja. Aí eu vejo lá aquele desenho dele de um John Buscema horroroso, uma coisa estranha, ele é muito próximo do traço do Emir Ribeiro, por isso que ele vira pra mim, não, eu gosto do traço do Emir Ribeiro, é louco, né? Tudo bem, pode até gostar, tal. Eu falei, vamos ver isso aqui. Eu falei, bicho, teu tempo já foi, cara. Isso é doloroso pra você falar pra um cara, mas ele não se convence. Ele não se... Não, mas não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Eu falei, não, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer, peraí. Aí você fica meio que condoído pela situação do cara, porque ele passou 10, 15, 20, 30 anos nessa merda, ficou datado e não consegue mais publicar. Vamos ver isso aqui. Eu falei, olha, bicho, eu fui apontando soluções. A principal, eu falei, você tem que reinventar. Hã? É, reinventa o super-herói. Para de desenhar super-herói com roupa, com capa, com esses negocinhos. Aí eu citei o exemplo de Heroes. Já que você gosta tanto de super-herói, veja o que o Stan Lee fez com Heroes. A concepção do Heroes é do Stan Lee. Ele pegou os super-heróis, tirou aquela fantasia estúpida e transformou eles naquilo que eles são, pessoas comuns com dons fantásticos. Acabou. Tem lá o... É tudo X-Men, né? Tudo X-Men, né? O cara que congela, o carinha que voa. O poder é um. É um poderzinho que ele coloca em cada pessoa, ele vai soltando, a equipe de roteiros vai mexendo com o planejamento. A destruição do mundo, que é o que rola em todo o gibi, tudo vai acabar. Tudo vai acabar, tudo é destruído. Vamos fazer a destruição do mundo. A primeira temporada. Mas como é que vai ser? A gente estabelece uma linha de roteiro aqui, e não sei o que. Você vê que até os roteiros foram tão espertos. Não, tem a linha do destino. Porque, na verdade, aquela linha do destino é a linha do roteiro dos camaradas, né? Eles acham que não, vamos jogar isso aqui. Aí fez uma série que fez um sucesso estrondoso, que todo mundo conhece. Vai virar longa-metragem daqui a alguns anos, vai ser um absurdo. Levantou a carreira de um monte de ator de terceira categoria, cara, atorzinho vagabundo, né? Aquele que tá fazendo lá o novo Spock, né? Aquele cara não era ninguém. Mas ele fez uma sériezinha chulé, fubecada, aquele japonesinho que só fazia ponta. Porra, aquele japonesinho manda muito, puta ator que ele é, ele manda muito. Ele apareceu lá no Agente 86, ele tá muito bom. Esse é o lance, é você pegar o super-herói e transformá-lo naquilo que ele é, uma pessoa com um dom extraordinário. Essa é a essência do herói, por isso que a série se chama Heroes. São heróis. O autor nacional não tem essa visão porque a cabeça dele, do filho da puta do autor nacional do caralho, tá enfiado lá na porra de uma caixa de metal. Eu só quero desenhar pros Estados Unidos. Eu só quero fazer meu mangazinho. Eu só quero isso. Eu quero Dragon Ball. Eu quero Ivan Reis. Eu quero Shogakukan. Eu quero Marvel e acabou o mundo. Eu perguntei pra esse camarada, você ouve Drum and Bass? Falei, não curto. Eu falei, tá vendo como você se fode? Por quê? Sou obrigado a gostar das coisas? Eu falei, não, você não tem obrigado a gostar de nada. Você não tem, você não está antenado com as novas tendências do gosto do público. Eu também não gosto de drum and bass, mas eu ouço drum and bass para entrar no pensamento da molecada, para ver o que, que eles estão fazendo. Estou escrevendo aí o meu nome. Eu estou ouvindo drum and bass porque tem uma parte lá que é pauleira. Eu não gosto de drum and bass, mas ele me induz a um pensamento, a um estado mental, em que eu me harmonizo a cabeça do leitor. Ah, mas o meu leitor gosta de Sepultura. Eu falei, você não tem leitor nenhum, ninguém te lê, já começa por aí. E segundo, Sepultura já era, não tem mais Sepultura, não tem. Ah, mas eu gosto. Você vê como é que o camarada é centralizado nele? Aí ele vira pra mim, porra, Zé Roberto, e agora o que, que eu vou fazer? Porra, dá uma opinião aqui do meu personagem, deixa eu ver. Eu olhei e falei, meu, seu personagem é uma bosta. Ele fica puto, né? Meu, tá mal, o desenho é ótimo, não tá mal desenhado, mas tá datado, isso aqui não vai funcionar. O que, que você faz? Ah, mas e o roteiro? Olhei o roteiro, falei, porra, bicho, é pior ainda. Isso não funciona mais. Isso funcionaria em 79, 80. Mas os tempos são outros, tá em 2009. Não é nem 2008, é 2009. Daqui a pouco vem 2010. E aí? Você vai ficar fazendo esse jobucema aí do caralho? Não dá certo. Você já foi a sua época. Eu falei pra ele, você pode fazer o seguinte, você pega o seu personagem, perverte esse personagem. Mas como é que eu vou fazer isso? Porra, bicho, vira ele do avesso. Zera ele, recomeça. Se reinventa. Como é que você vai... Agora vem cá. Como é que você vai pegar um camarada desses e falar pra ele se reinventar se ele passou a vida inteira com a cabeça enfiada na caixa? É a mesma coisa que chegar pro Emir Ribeiro, pro Lobo, pra todos esses camaradas ali que fazem quadro, e falar, meu, o que você tá fazendo tá errado. Reinvente-se. Ah, ele vai rir da sua cara. Ah, eu tô certo. Porque ele é um cara tão inseguro que ele se levantou numa... Ele levantou uma cadeira de rodas de segurança, fajuta, e ele anda daquilo. Aí fica aquele bando de aleijadinho em volta dele, que também não conseguiu publicar, que não consegue publicar, que não tem chance, fica paparicando o aleijado, o fudido, o arregaçado, o que não ganha dinheiro, o mendigo, o bosta, que tem que vir falar com o BK, pra ver, pô, o que, que eu faço com o meu trabalho? Meu, olha o desespero do cara. Não, eu concordo com umas coisas que você diz, pra você ver como é que funciona, né? Ele concorda comigo. Como se eu tivesse que a obrigação de aceitar a concordância ou discordância dele. Como se a aquiescência dele fosse importante para mim. Eu quero que ele morra. Mas na cabeça dele... Não, eu concordo com você. Você está abençoado. Vamos conversar. Ah, porra, meu. Olha a arrogância desses caras, meu. Como é que um camarada desse vai se erguer? Não vai. Não vai. Eu falei pra ele, pô, mas eu fico condoído. Falei, meu, você faz animação em flash? Porra, eu comecei a fazer alguns negócios, não sei o quê. Aquele lance que você falou, olha só, aquele lance que você falou de gibi em celular. Nossa, que ideia ótima! Que ideia ótima! Eu fiz até um silêncio, né, pra você pensar. No Japão, o gibi... Eu tenho um cunhado meu, que tá no Japão. Ele tá bem lá, não tá ruim, não. Ele tem o celularzinho dele, ele assina 3 mangás. Paga ninharia, paga, vai, Hakuyen, $1. Ele recebe lá um mangazinho no celular dele, semanalmente. Ele lê, pum, tem aquela telinha. É uma marca de celular esquisita, né? Xogadumbunguda, Masuzumbundenga. Lá tem celular pra caralho, né? Aí ele olha, ele lê o mangazinho, pô, tá legal, vai descendo assim na tela, tem música, tem uma pequena animação. Ele tem 3 mangás no celular. E ele é um... Ele nem curte mangá. Ele fala, ganha na promoção do cartão de recarga. Veio isso aqui, né? Isso é, lá no Japão é babinha, né? Aqui não. Aqui ainda é novidade. Nós temos uma planta. Temos aí uma planta de celulares que envolve 140 milhões de celulares. Tem celular para todo mundo. Todo brasileiro tem um celular. Ah, mas eu não tenho celular. Você não tem, mas tem um cara que tem 2. Para compensar você. Ou 3. Você não tem celular, irmão? O cara tem 3. E você, quantos quadrinhos de celular você tem no Brasil? Eu contei 1, 2. E aí, o que está havendo? Porque o autor nacional tem essa mentalidade enfiada na caixa, de fazer o quê? partícula, de fazer gibi preto e branco, de botar na banca, como disse esse camarada, de fazer um álbum, de fazer um projeto de criar um álbum, de fazer um projeto de criar um gibi de linha, e ninguém publica. Não tem uma editora que publica quadrinho nacional, não sei, editora muito pequena, que vai lançar um livrinho assim, né, de uma tiragem baixinha, de um editor idealista, que quer acreditar que não sei o que, mas ele... Ah, não devia dizer, mas vou dizer. Eu conheço o editor de uma editora pequena, que eu estou negociando meus livrinhos, ele falou, Zé, olha o trabalho que esse pessoal me manda. Eu fui lá na editora, né, ele me mostrou, eu falei, bicho, é cada catástrofe. Mas o cara, o autor se acha o máximo. Desenho feio, roteiro vagabundo, horroroso. E os caras que fazem bem, que desenham bem, tipo Samuel, o Dinamite Raioleiro, esses que manjam, mandam muito, ele tá numa outra área. Ele tá fazendo lá, fazendo computação, ele tá mexendo com um website, tá tocando a vida dele pro outro lado, ele não vai chegar numa editora com um projeto desse. Quem vai chegar com um projeto desse é o carinha, é o peba, é o furreca, é o vagabundo, é o merdinha, o que não sabe fazer. Ele fala, porra, Zé, eu quero acreditar no quadrinho nacional. Mas como é que eu vou acreditar no quadrinho nacional com, diante do nível técnico desses caras? Eu lanço isso aqui, eu me fodo. Não vende, porque não sabe desenhar. Aí você pega esse camarada com que eu falei ontem, né? Ele mostra aquele trabalho dele datado. Ele funciona. Ele funcionaria, como diz um amigo meu, Marcos, né? Se ele não se levasse a sério. Se ele pegasse, por exemplo, o traço dele, que é anos 80, e ambientasse a ideia nos anos 80, fizesse personagem dos anos 80, se ele abordasse... Legal! Vamos começar por aí. Não. Ele quer fazer do jeito dele. É ele. Todos esses caras têm uma afinidade com o Emir Ribeiro, porque são tudo um bando de gente arrogante, capacho, né? É capacho dele. É ele e mais ninguém. Aí o editor fala pra mim, porra, Zé, eu vi o trabalho do cara lá, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso publicar isso se eu lançar. Eu, tudo bem, pra esses editores, lançar 100, 200 exemplares é 500 conto, é ridículo. Não, eu vou dar uma porcentagem pro autor, tal. Não, eu não, eu quero meu fixo. Opa! Ou então eu quero ganhar por página. Ah, tá. Nem propaganda pagar isso por página, é trabalho fechado. Agora você entregou isso aqui, você vai numa ática, numa FTD, num melhoramento, você apresenta um trabalho pronto, eles pagam um trabalho pronto, eles querem roteiro, montagem, arte final, colorização, não quer equipe. Você acha que a editora vai querer ficar mexendo com equipe, com aquele bando de gente chata entrando e saindo? Não, eles não querem isso. Ó, entrega pronto, ó, que 40 pau, olha a dica pra você, ó, melhoramentos, FTD, ática, você faz um projetão caprichado, plano de negócios, encaminha pro camarada e tenta a sorte. Eles pagam 40 pau. 20, 30 pau ali quadrinho, paga. Se aceitar, eles pagam. Aí lança a coisa pra caralho. Ah, Zé, por que você não faz isso? Porque eu não quero. Eu quero meus negocinhos. Eu tenho minha vida, eu quero mexer nos meus projetos, nos meus personagens. Mas vê se esse cara faz isso. Não, ele não faz. Porque ele quer lançar o personagem dele. Ele quer o coisinha dele. É ele e mais ninguém. É por isso que você se fode, seu filho da puta. Porque você não sabe trabalhar a equipe, que você não sabe se flexibilizar, que você não sabe conversar com as pessoas, que você se acha a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta. Mas você é um merda. Mas você é um bosta. Todo autor que está sem trabalho agora, que publicou nos Estados Unidos, tá aqui, você é um bosta, porque você não acreditou em você da maneira certa, fazendo planejamento. Planejamento de carreira. Hoje você está por cima, o Ivan Reis está por cima, daqui a pouco ele vai estar por baixo. Veja lá o, né, o Colonense. Cláudio Seto, que era fã da... Todo mundo acabou na merda. Dois autores nacionais serão meio que eternos. Maurício de Souza e, infelizmente, o Fábio Iabo. Por quê? Porque eles têm personagens. Meu, é tão óbvio falar isso, o próprio Stan Lee com os personagens dele. É óbvio. É óbvio, tá na cara, mas ninguém vê isso. Aí esse camarada meu vem e mostra, não, veja esse meu personagem aqui. Fala, porra, bicho. Puta nome nacionalista do caralho. Isso não funciona. O quê? Como não funciona? O que vai ser de mim? Eu falo, meu, para. Não faça mais, faça outro. Você morreu? Não. Conta a vida, a esperança. Faça outro. Não, mas o... esse meu personagem aqui é a minha vida. É que eu vou fazer com... Não, a sua vida é sua criação, palhaço. Não é isso que importa, não é o personagem. Aconteceu comigo uma coisa semelhante, né? Eu tava lá no... com meus elementais, né? Que já tá 20, 30 anos ganhando essa merda. Cheguei lá pro editor, apresentei, né? Ele olhou assim e falou, porra, Zé, esse nome tá horrível. Você acha? Não, elementais não funciona. Por que que você não escreve só um nome de um personagem? Me deu umas dicas, eu falei, no átomo dei. Não, pau no cu dos elementais, vai ser Pedro. Vai ser livrinho da Kali, da Morgana, não sei o que, com ilustração disso, porque eu quero viabilizar meu projeto. Eu quero que esta merda seja publicada. Esse povo não quer publicar nada. Esse povo não quer publicar porra nenhuma. Meu, você não se iluda. Se esse pessoal quisesse publicar mesmo, eles faziam plano de negócios, como eu e um amigo meu estamos fazendo. Fazemos um planejamento, fazemos character design. Eu, minha patroa também te faz aqui, né? Aquele que eu ponho lá no blog, que eu ponho lá no meu Orkut. Character design. A gente faz na medida do possível, mas é pra esse lado que a gente tem que ir, porque esse é o nosso plano B. O autor nacional não tem plano B. O plano B é o pé bunda. O plano B de bunda, ele vai dar a bunda. Ele vai dar o cu pra mãe dele, pro pai dele. Ele vai fazer com aquele, vai ficar lá. Porra, eu vivi tão bem, publiquei na Marvel. Uau, eu publiquei. Você conhece algum operário que se orgulha de ter trabalhado na Ford? Você conhece algum operário que se orgulha de ter trabalhado na Mendes Júnior? Não, você é peão, cara. Ele não quer saber de, ele quer saber de grana. Não, vou fazer o meu trabalho, vou ganhar minha grana e vou tocar minha vida. Não, o autor nacional, ele é operário e se orgulha de trabalhar na Marvel. Mas pra mostrar que o velho BK não é aquela coisa que todo mundo detesta, né, que o Blank fala que vai destruir minha carreira, olha, coitado, que eu não vou conseguir publicar nem receita de bolo, veja que poder, né? Que mau caráter, que mau caráter. Aí você vê um mau caráter desse, né? Um covarde, um pústula feito esse, o bigorna da prêmio pro primeiro, quem que vai lá? Vai lá o Blank receber, vai lá, né? O Rod receber, né? Agora você veja qual é que é, com a questão da responsabilidade, né? O bigorna do Eloir, ele é puxa-saco, então ele vai dar prêmio pro Emir. Ai, Emir, mas quando vem o Emir, você não tá trazendo só o Emir. Você traz toda aquela corja de parasitas que em volta dele, né? O Emir é um cadáver, né? Ele é um monstro do pântano, só que feito de carne podre. Ele vem andando assim... Ele vem andando assim, olha, tosse legal agora. Que eu forçar a voz é uma merda. Fica falando uma hora, você pensa que é fácil. Ele fica aqui, a minha velta aqui, ó. Minha velta. Aí ele vem com aquela velta do cara. Ele vem em volta, aquele monte de porcaria. E o pessoal aplaude isso. Meu, sabe quem que você devia aplaudir? Quem que esse pessoal devia aplaudir? O Samuel do Dinamite Raio Laser. Não porque ele desenha bem, porque a história dele... Não, porque ele tá funcionando pra molecada. Ele tem peixe vivo pra caralho. Ele tá produzindo. Aquele cabeludo metaleiro maluco, ele tá produzindo as coisas dele. Quanto autor nacional aí, que tem produção real, que tem produção verdadeira, que tá sempre ilustrando as suas coisas, sempre na batalha, e o bigorna... Não, mas o bigorna não fala por quê? Porque não é amigo do cara. Por que o Omelete não fala do... Não, porque não é amigo. Porque não é mano. É como é que você quer que as coisas mudem com tudo encalacrado, o autor nacional fechado naquele mundinho, os sites paparicando o autor que eles acham que é legal, e se corrompendo para as editoras, recebendo aquele monte de gibi da mala direta. Vou falar bem da... Vai. Dá uma editora aí para mim. É isso, é essa mesmo. Ah, vou receber o material dos caras, vou falar bem. Aí vem o Sidney Guzman também, eu vou falar bem, só falo bem. Não, tem que mudar. No máximo ele pega lá, não sei o quê. Como aconteceu com o Eloir, ele recebeu o material de um amigo meu, né? Ó, você quer. Ah, eu nem li! Imagina, eu gostei, imagina se eu tivesse. Tirou um puta de um sal. Olha que canalha! Olha que moleque do cacete! Destratando os outros. Mas é esse site que você lê, seu filho da puta. Você também tem culpa. Não leia o bigorna. Não acesse o bigorna. Não acredito o bigorna. Para de ler essas merdas. Você conhece site gringo muito mais honesto. E por que você acessa o Omelete? Você é meu outro filho da puta. Eu não vou no Omelete, eu nem me interesso por Omelete, HQ Mania, essas porra. Eu só vou lá quando o Kioff bota algum negócio. Eu vou lá pra me xingar, né? O Kioff bota aqui. Eu vou lá, seus filhos da puta, tô, só tá merda. Aí eu falo, né? Aí eu volto. Mas pra mostrar que nem tudo que o BK diz contraria a negadinha, né? Que é uma merda, que não sei o que. Eu quero citar o Tony Fernandes, né? Eu comecei a trocar uma ideia com o Tony Fernandes. O Tony Fernandes é o seguinte, né? Eu conheci ele lá na Ninja, quando ele tinha dois escritórios, um aqui na São João com Ipiranga, ali no prédio do Roldão, uma sujeira do caralho, e outro lá no Brás, no metrô Brás, do lado de lá, né? Não do lado de cá, do lado de cá, para Celso Garcia, do lado de lá, não, a boca de porco do caralho. Lugar sujo da porra. Mas o Tony, ele me deu uma dica preciosa, né? Ele falou pra mim, não, gibi é pastel frito. Na época eu tomei uma pancada, foi em 82, 83, né? Eu tomei uma pancada disso, falei, porra, mano. Eu acreditava que não, quadrinhos é arte, quadrinhos, não, é pastel frito. Isso ficou, aí eu falei, não, ele tá coberto de razão. Aí eu encontrei com ele, agradeci pela ideia, pensei, okay? E ficamos trocando ideia, troca ideia, troca ideia, troca ideia, troca ideia. E ele falando um monte de bobagem. Ele falou, não, porque eu conversei com o Franco de Rosa, com o Carlos Manco, com o Vornei, tô querendo lançar meus negócios, eu não consigo falar que o mercado tá uma merda. Eu falei pra ele, olha como você é ingênuo. Você tá conversando com o teu concorrente, com o cara que é editor, que quer que você se foda, você vai pedir conselho justo pra ele, o idiota sou eu. Vai se fuder, né, meu? O Tony é ingênuo pra caralho, porque tomou umas traulitadas da vida, umas pancadas, ele foi pro Tony, tá voltando agora devagarinho. Aí vem o que? Vem lá o Blank, puxa o saco dele e já começa. Ai, já se inflama. Ele tá velho, tá com 5 netos, ele me falou. Tá fazendo uns trabalhinhos pra editora pequena, tá quebrando galera. Eu tenho aqui 3 mil páginas de quadrinho. É que eu vou fazer com isso? É que não sei o que. Eu falei, meu, imprime isso, vai vender. Ah, mas eu não tenho mais idade. Ele falou, pô, é só conversa, né? Mas ele falou uma coisa que, obviamente, a CQB, a turma lá da Cata também apagou. Vai bagunçar o fando da HQB, como diz o nosso Kioff. Vou reproduzir pra você as palavras do Tony Fernandes, né? Galera! Tá aí um cara super consciente em termos de mercado editorial tupiniquim, Roberto Pereira Saito. Sou eu. O cara é durão, tem críticas ácidas, mas sabe o que diz. O que falta no país é material de qualidade, numa linguagem nova e que vise a grande massa. Falta profissionalismo, falta um bom desenho, ou razoável, com um grande roteiro, uma grande ideia. Nisso, temos que admitir, os gringos são bons, e é verdade. O gringo alia uma boa ideia é um bom desenho. Às vezes fica uma ideia vagabunda com um bom desenho, mas foda-se, funciona. Quando trabalhei na Abril 73, o maior drama era arrumar roteiristas nacionais bons para escrever para a Disney. Sempre fomos ruins em argumentos, basta ver a sofrível produção nacional. Tenho dito. Meu, quando o cara tá fora do esquema, ele chega assim, ele vê aquilo, por um lado a CQB bajula ele, porra, será que é? Ele vai se achando. Mas eu falo, não, negão, não, está errado. Não, isso tá uma merda, é isso, certo ou errado? Ele falou, porra, BK, você tá certo, filho da puta, você tá certo, e você que tá me ouvindo também, você sabe que eu tô certo. Então eu vou resumir, que tá acabando o tempo, vou resumir, você quer tirar o pé da merda, para de desenhar um pouco, para de desenhar, não vá ler, também não vá ler, não é isso, não é informação técnica que você precisa. Eu falei isso ontem lá na comunidade do nosso considerado... na comunidade Reactor, produção de mangá, eu conversei para eles uma coisa muito importante, que é do André Tachibana Krenzel, o alemão maluco, né? Eu falei para eles um negócio muito importante com relação a desenvolvimento de personagem. Busque a essência dos personagens que você gosta. Você gosta do Naruto? Busca a essência dele. Você gosta do Dragon Ball? Busca a essência dele. Não é aquela pancadaria externa, não. Estou falando qual é que é a motivação do personagem. Desconstrua os personagens. O hacker faz assim, né? Engenharia reversa. Ele vê uma caixinha, ele vai desmontando a caixinha para ver como é que ela funciona. Ele vê uma calculadora, ele desmonta a calculadora para ver como é que ela funciona. Ele vai desmontando. Você faz o contrário, né? Você não monta, você não parte do zero. Você parte de um modelo prévio, aí você desmonta. Aí você, opa, agora você, aí você remonta. Aí você sabe como fazer aquele. Aí você consegue fazer o seu. Desconstrua. Faça uma engenharia reversa nos personagens. Essa engenharia reversa você faz com o pensamento, né, negão? Você faz com a sua cabeça. Você pensa, porra, como é que funciona o super-homem? Ele é o Clark Kent, que tem uma capa assim. Aí você vai desmontando. Aí fica aquela coisinha. O que ele é? O arquétipo. Ah, mas esse é clichê. É clichê, mas é verdade. o arquétipo, que é a essência do personagem, aquele fiozinho dele que é a chama criativa do autor, né? Tá ali, do Batman, do Bob Clark, você vê a chama criativa tá ali. É o mesmo Batman, trocentos, é o mesmo Mickey há 80 anos. Mudou o quê? A forma. Mudou o exterior, mas a essência é a mesma. Quando você sentir que aquele arquétipo bateu, falou, puta, é esse! É esse que você deve, é desse arquétipo que você deve começar. O meu Milnomes, ele é uma somatória de arquétipos, né? Mas ele é essencialmente o anime Marino Boy. Depois você procura no YouTube, eu ponho o link, sei lá. É o Marino Boy, é aquilo. Claro que eu desmontei tudo o negócio, aí eu fui jogando minha coisa em cima. Aí eu explico aqui, né? É bom ler, é bom pesquisar, é importante alimentar sua mente com coisas novas e deixar o fluxo do seu pensamento fluir, né? Porque o autor nacional, esse camarada que eu falei aí, a cabeça dele está num bloco. Ele está esgotado. E o que ele tem que fazer? Tem que furar aquilo, ou pela música, pela dança, e fazer a mente fluir, porque a mente é um rio, né? A mente, ela não é uma... ela não é para ficar parada. Por isso que o Emílio Ribeiro não gosta de nada. Eu não me interesso por aquela mão do caralho, quer que se foda. Ele não lê, o Claudio Santos também, eu não quero saber de nada, quer que se foda. O que eles estão produzindo? O que eles produziram em final de vida? Nada. E você está no começo, né? Então você tem que manter a mente fluídica. Fluídica? Tem que manter a mente rolando. Leia budismo. Tem umas coisas no budismo incríveis. Mesmo o espiritismo, a mitologia espírita, a religião é uma merda. Mas a mitologia é simpática. Tem uma mitologia engraçada, divertida. O Yu Yu Hakusho pegou espiritismo. Você sabia disso, o comecinho? O Yu Yu Hakusho, que lá é espiritismo. O cara pegou, porque pro japonês isso é uma coisa obscura, né? Ele pegou aquilo. Ou então vai, o folclore do Nepal. Você conhece o folclore do Nepal? Não confundir com o budismo. Você conhece? Não, você não conhece. Ou Mesopotâmia. O que você conhece? Você não conhece nada, velho. Você só sabe desenhar mal e porcamente. Ou então fica olhando pra parede. Então você tem que ir na essência das coisas, né? É bom ler, é bom pesquisar. Mas é aquela sacada. Aquela triscada que você tem, que vai fazer o seu personagem sair do seu imaginário e ele vai projetar uma sombra na sua percepção. Você sacou o cara que é? Você, porra, tem um lancezinho, tem uma chamazinha, uma centelha aqui do personagem. Essa centelha faz uma luzinha que vem na tua percepção. Aí dessa sombra é que você começa a criar. Esse é o processo de inspiração, né? Eu deixei o melhor pro final, viu como eu sou fodido? Dessa sombra, dessa coisinha você começa a criar, né? Como que é isso? Meu, eu te dei um mapa agora. Já te falei como é que eu volto o podcast, salvo aí o arquivo. Ouve, o jeito é esse, eu te dou. Pô, tá na tua mão, como é que você faz? Ah, é difícil? É, claro que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque é simples. Porque você tá, a nossa mente é acostumada a fazer coisas difíceis. Se faz difícil, é bom. Esses caras desenham pra caralho, né? E fica lá difícil, vou dominar difícil. Ai, consegui. Sabe escrever? Ah, não sei. Ah, tá vendo? Seu tempo de vida útil acabou, negão. Um abraço. É isso que acontece. É isso que você quer pra você? Então tudo bem. Turminha, chega de papurado. Obrigado, passamos já uma hora papagueando aqui essas conversas todas aqui. Vou ter que converter essa merda bonita pra subir pro podcast. Obrigado a todos pela sua audiência. Obrigado pela sua bondade, pela sua gentileza. Obrigado pelo download do dia 7 de janeiro aqui, que o nosso especial sobre fanzine deu 152 downloads. Espero que o nossos próximos podcasts continuem assim, nesse mesmo pique, passando para você o melhor, para você levantar a sua vida, levantar a sua criação, levantar seu trabalho, para você não cair na armadilha do Emílio Ribeiro, não cair na armadilha que esses caras aí vão cair inevitavelmente. Eu não quero que você caia, porque também eu não quero cair. Se você cair, daqui a pouco eu vou cair também. E diferente desses caras, eu não acho legal, não acho positivo todo mundo tá caído. Eu quero todo mundo pra cima. E eu tô tentando fazer minhas coisas. Talvez eu dê certo, talvez eu implante, não sei, talvez. Mas desistir eu não vou. E você também não pode desistir, velho. Não, pega firme, valeu? Um abraço, turminha, muito obrigado, tchau!